Torre Salvador, Gol 1606, informação Foxtrot, autorização de tráfego Maceió, nível 350. 685, boa noite, 3528. 606. 330 Maceió, aguarde cópia, Gol 1606. Aguardando. Eu poderia coordenar o 350? Sim, a guarda de cópia, Gol no 606. Tan 3170 no solo 54, libere à direita na minha escuta, prossegue táxi via Alfa Reporte, antes da Taxiway Juliette. Alfa, antes da Juliette, reportando. Uno 805, autorizado decolar, pistão no zero, vento variável, intensidade de 2 nós. Deve decolar de 90, Gol no 805. Gol no 606, copia? Copia. Gol no 606, autorizado Maceió, nível 350, via Upper Whisky 58. Decolada pistão no zero, com curva à esquerda, subida Puca, transição Aracaju. Frequência do controle 119.8, transponder 5401. Gol no 606, autorizado Maceió, nível 350, Upper Whisky 58. Decolada 110 com curva à esquerda, Puca, Aracaju. Controle 119.8, transponder 5401, Gol 1606. Gol 1606, correto, portão 10, chame pronto para pushback, em acionamento. Enter. Tower Portugal 158, we are now ready for depart. É Portugal 158, clear the lineup and wait runway 10. We are line up and wait runway 10, Portugal 158. Gol 1805, decolado aos 5.6, chame agora o controle, 119.8, bom voo. 19.8, boa noite. Controle Salvador, boa noite. É o Gol 1805, decolou. 805, boa noite. Contato radar, submontem a 370, saída Puca. Puca, 370, 1805. Da Juliette, o TAN 3170. TAN 3170, prossegue Alfa Índia, portão 02. Alfa Índia 02. Torre Salvador, Gol 1794. 1794, aguarde Aracaju 230, já autorizado. Na sua escuta. Salvador, Gol 1896. Gol 1896, João Pessoa, 310, já autorizado, aguarde cópia, portão 03. Sim, isso na escuta. Portugal 158, clear takeoff runway 10, the wind is calm. Clear for takeoff runway 10, Portugal 158. 04062. Azul 4062, identifique, chega da Mari, desce ao 050 para o Editável. Chega da Mari, desce para o 050 para o Editável. Azul 4062. Eu vou no 805, onde desviou a direita para o 90, 30 minutos. Ok, livre desvios, o 805 após Jamu. E subvencialmente nível 290. Pode desvios, Jamu, restrito ao 290, no 805. Air Portugal 158, airborne at 00, call now the Portugal control at 118, correction, 119.80. Have a nice flight and a good night, sir. 109.8, Air Portugal 158, muito obrigado, uma boa noite. Gol no 714, na escuta para a cópia? Na escuta. Uro 714, autorizado para Aracaju, nível 230, pela Golf 677. Decola lá 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. O transponder é o 5404 e o controle 119.80. Cortejo. Gol 714, autorizado Aracaju, 230, Golf 677. Decola 10, curva à esquerda, Puca, Aracaju. 5404, código 198.80. Desvio está autorizado direto CIPA e subinicialmente restrito nível 290. Vou no CIPA da presente, 1805, 290 restrito. Flashback acionamento. Está livre no 606, chama para o táxi. Está livre. O gol no 896, na escuta para a cópia. Navio copia. No 896, autorizado para João Pessoa, nível 310, pela Upper Whisky 58. Decola da 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. O transponder é o 5403 e o controle 119.80. Quanto é isso? 310, autorizado, Upper Whisky 58, decolando da 10, Puca, Aracaju, controle 198. Confirma apenas o transponder. 5403. 5403, muito obrigado. Correto, 896, chama o plano para puxa o estacionamento no portão 03. Vai chamar. 896, o gate 3. Está livre no 896, chama para o táxi, que negão no 013. 1013, gol no 896, chama. Gol 9606. 84 ao bordo, 3 horas e 5 de autonomia, alterna Natal. Boa tarde. 8-4, 3-5 e Natal, tá livre, táxi, via Juliette Alfa até o ponto de espera da Tialha, ajustado no 0 no 3, chame quando pronto para a decolagem no 606. Juliette Alfa até o ponto de espera na Tialha, ajuste no 0 no 3, bom no 606. 2, desça para 2000 pés, 1013, autorizado LS X-Ray sem glide, reporte localizador. Para 2000 pés para 1013, polícia criminal do Renato, chamarei estabilizado em final. Ok, 2500 pés então autorizado, autorizado da Renato final, vista 10, reporte a Vito 366. Chamarei o 66, azul 4062. É Portugal 158, call Recife Center 12685, good night. 12685, é Portugal 158, muito obrigado, boa noite. Para decolagem, Gol no 606. O Gol no 606, ingressa a linha decola da 10, o vento é 200 graus com 2 nós. A linha decola da 10, Gol no 606. Para o táxi Gol no 896, 132 a bordo, 3 horas, alterna Fortaleza. Livre táxi à sua direita até o ponto de espera da 10, ajustado no 0 no 3, chame pronto para a decolagem no 896. Chamar para a decolagem no 896. Espera pronto no 896, bom. No 896, mantém a ponte de espera da 10. Mantém a ponte de espera. Gol no 7 no 4, pushback, saneamento no 5. Tá Livre no 7 no 4, Q negar 1 no 0 no 3, chama para o táxi. Livre, no 7 no 4. Utilizando a aeronave da Escuna 0 Azul 4062, 4062, 4062, chame Torre, ano 8, decimal, meia dúzia, boa noite. 8062, obrigado. Gol no 606, decolou o Zuno 1, chame o controle em 1980, tenha um bom voo e uma boa noite. 198, obrigado. Ligou no 606. Ouro 606, boa noite, contato radar, sub, mantenha 350, saída Buca. Buca 350, 606. 62, estabilizado, Renato, 0602. Azul 4062, boa noite, avistado, cheque seu trem. O vento varia do setor sul com 3 nós, está livre pouso na 10. Vai baixar em entrante pouso, vai reportar checado, ciente do vento azul 4062. No 896, após o azul que pousa ali e mantém a 10. 896. Baixou e travou. 4062 azul. Está livre pouso, permanece variável com 2 nós agora o vento. Logo, o 606 solicita a curva esquerda para as formações bem próximo a Puca. Ciente, ano 606, livre desvios após Aracaju. Desvio Aracaju, obrigado. Adoro o gol 1974 para o táxi. 2 horas e 20, autonomia alterna o Recife. 155-155 a bordo. Frequência 2685, boa noite. 685, obrigado, boa noite. 1974. Azul 4062, seu solo azul no 5, livrando à direita, chame. Perdão, livrando à direita, prossiga na Alfa e Índia até o 01 na minha escuta mesmo. Alfa Índia 01, obrigado. No 896, tá livre decolagem da 10, o vento é variável com 3 nós. Tá iniciando no 896. Olhando o 714, está pronto. No 714, ali mantém a 10. Ali mantém a 10. 714. Decolou azul no 7, chame o controle em 1980, tenho um bom voo, uma boa noite e agradeço pela espera. 1980, obrigado, até a próxima. Controle, gol no 896, boa noite. Boa noite, no 896, contato radar, submantenha 310, saída Puca. Puca, gol no 896. No 7 no 4, está livre decolagem da 10, o vento é de. É variável do setor sul com 3 nós. Gente, livre decolagem no 0, gol. 1-7 no 4. No 7 no 4, decoloso no 9, chame o controle em 1980, tenha um bom voo e uma boa noite. 1981714. Obrigado, amigo. Boa noite, bom trabalho. Controle de Salvador, gol no 7-14, boa noite. Passa 2000. Boa noite no 7 no 4, submantenha 230, saída Puca, vigilância radar. Para o 230 na Puca, o 714 tem um pequeno desviozinho a fazer aí, 5 milhas, 10 milhas, aí já vai voar mais na radial, ok? Sem problema, desvio é o seu critério. 714. Controle, eu vou no 896. Você quer desviar direita? 896, livre desvios após Aracaju. Após Aracaju, no 896. Gol 896, chame Recife, frequência 2685, boa noite. 2685, obrigado. Gol no 714, vou manter a Magna Pro a 085 mais 20 milhas, aí voajamos. Gente, após desvio, Aracaju. Ah, melhor ainda, após desvio, Aracaju, 714, obrigado.